A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é o dia que o Senhor nos deu, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E como nos diz a querida Marcela, da Igreja de São José dos Campos, graças a Deus por mais um mês, que ele nos sustente e nos guarde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No Salmo, na sequência dos Salmos, hoje é o penúltimo dia dessa série, eu vou fazer o Salmo 59, ministrar o Salmo 59 hoje, o 60 amanhã, e já preparo você para não perder a ministração no sábado sobre fé, uma fé operante que nos leve a experimentar a plenitude da graça, do amor, da misericórdia de Deus e nos dê autoridade para ministrar em seu nome, para curar enfermos, para operar mesmo a sua vontade, realizar a sua vontade. E no domingo ainda trarei uma palavra devocional, porque a maioria no domingo tem os seus compromissos prioritários com a sua igreja e recebem mensagens. Então vou trazer uma palavra devocional para todos aqueles que não podem estar nesse momento recebendo as mensagens ou indo aos templos que em alguns lugares estão abertos 30%, outros um pouco mais, outros um pouco menos. Então, haverá também uma palavra devocional e a partir da semana mergulharemos na profundidade da riqueza do conhecimento e da sabedoria de Deus com a nossa querida missionária Vivian. Que o Senhor nos abençoe e eu já digo a vocês que ontem a missionária nos enviou o relatório, mais um mês, e a partir da semana que vem, então de segunda-feira, eu começo a informá-los. Tenho novas de grande alegria, de grande regozijo, para o louvor da glória do nome do Senhor, o Rei dos Reis. Façamos então a leitura do Salmo de número 59. Ó Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me dos meus agressores, livra-me dos malfeitores, salva-me dos homens sanguinários, ei-los em emboscadas para tirar minha vida. Poderosos me espreitam, sem transgressão alguma da minha parte, ó Senhor. Mesmo que não pesem sobre mim iniquidades, eles se apressam em preparar-se para agredir-me. Observa o que acontece, Senhor, e intervém em meu auxílio. Ó eterno Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vem e julga o procedimento de todas as nações. Não tenhas misericórdia desses traidores perversos. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães, rodam a cidade. Vê como de suas bocas provém ameaças mortais, palavras cortantes, como espadas estão em seus lábios, e bramem. Há alguém que nos ouça? Contudo, tu, ó Eterno, deles te ris, zombas da arrogância de todas as nações. Ó minha fortaleza, em ti espero. Tu, ó Deus, és o meu supremo refúgio. Meu Deus misericordioso certamente virá em meu resgate. Ele me proporcionará a alegria de triunfar sobre os meus inimigos. Todavia, não os mates, ó Senhor, nosso escudo, para que o meu povo não esqueça como nos salvaste. Em teu poder, faze-os vaguearem humilhados por causa de suas palavras mentirosas e seus lábios pecadores sejam vitimados por sua própria arrogância e pelas maldições e calúnias que propagaram. Destrói-os em tua ira santa, dá-lhes fim para que não mais possam existir e para que até os confins da terra se possa saber que o Eterno é quem reina sobre o povo de Jacó. Eles retornam ao pôr do sol, rosnando e rondando a cidade. Em busca de comida, perambulam, e se não ficam satisfeitos, uivam pela noite. No entanto, eu cantarei louvores à tua fidelidade, porquanto tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro, especialmente nas épocas de crise. Ó minha fortaleza, hinos cantarei em teu louvor, pois tu és, ó Deus, a minha suprema proteção, ó Deus cujo amor tem me abençoado. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santíssima palavra. Quero lembrá-los introdutoriamente de dois elementos. Primeiro, esse é um salmo de Davi que foi escrito no momento em que Davi estava sendo perseguido por Saul. Ele ainda não era o rei Davi, mas Davi estava sendo perseguido por Saul, que não queria lhe passar o reinado, porque um espírito maligno havia se apossado de Saul e ele queria matá-lo. Posteriormente, esse texto foi tão importante para a história de Israel que alguns outros autores, coautores, também colaboraram, apresentando o aspecto da salvação do povo de Israel diante de outras nações. Então, o primeiro drama histórico é o drama da perseguição de Saul para com Davi. O segundo, a segunda trama maligna para machucar Israel é quando os povos se levantavam contra a nação de Israel. Porque uma vez que tentassem e conseguissem, se Deus permitisse, e Deus é óbvio não permitiu, nem permitirá jamais, atrapalhar a história de Israel, eles atrapalhariam também o momento exato, plenitude dos tempos, como dizem Gálatas, da vinda do nosso Senhor e da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão e tudo que representa o que nós chamamos de cristologia, tudo que significa a vida de Jesus, o Senhor soberano sobre todas as coisas, até a sua volta. Então o inimigo sabe o que faz. Ele estava tentando primeiro destruir Davi, historicamente, primeiro momento, e depois destruir o povo de Israel. Aliás, o povo de Israel foi alvo dessa tentativa inúmeras vezes. Só no século XX é fácil você lembrar que 6 milhões, mais de 6 milhões de judeus foram exterminados de modo cruel pelo nazismo. Mas o Senhor os fez voltar para casa, eles voltaram, estão se reconstruindo e tudo isso está escrito, preparando a volta do nosso Senhor. Só esses dois elementos históricos para que você tenha uma visão um pouco maior sobre esse salmo. Esta oração, em forma de poema hebraico, foi escrita originalmente por Davi, como está explícito no cabeçalho do salmo. Com o passar do tempo, seus régios filhos revisaram o texto, deste hino de súplicas e louvor a Deus, aplicando-o às crises e especialmente aos graves sítios militares pelos quais Jerusalém passou, enfrentando ataques de muitas nações ao longo da história, como eu compartilhei com vocês agora. Isso tudo é o preâmbulo ali no versículo 1, no título e no versículo 1. Como, por exemplo, falando dessa historiografia, na época do rei Ezequias, quando Jerusalém foi sitiada pelos assírios, segundo Reis, capítulo 18, verso 19, o próprio Neemias teria adaptado e orado algumas vezes esse salmo com o povo de Israel, quando da reconstrução dos muros de Jerusalém, em Neemias 4. Certamente Esdras também fez isso, e aí os casos seriam muitos, não haveria tempo agora para essa exposição. Voltando a Davi, Davi usa a metáfora da noite como símbolo do perigo iminente e da aurora como prenúncio do livramento e da salvação. A noite como símbolo do perigo, o amanhecer como símbolo da salvação. O inimigo cria muitos ardis, mas sua arma mais importante é a língua, o poder das calúnias, difamações, maldições. Acrescento eu agora, palavras de acusação, palavras de ofensa mesmo, explícita, quando as pessoas sofrem ofensa por causa do Senhor dos Exércitos, do Deus de Jacó, e muitos outros exemplos. A língua deles é venenosa. Feche aspas. O salmista suplica a Deus que julgue os que fazem injustiça, assim como no Salmo 58:11. O ataque contra Davi era, naquelas circunstâncias, uma poderosa investida contra a nação de Israel. Isso que você tem que entender. O propósito maligno era, na verdade, não só a pessoa de Davi, era investir contra a nação de Israel, estragar o plano de Deus. Que é motivo de risada para nós. Quem poderá se levantar contra o Senhor? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Tramada inclusive por gente que se dizia amiga de Israel, isso ao longo da história. Literalmente, em hebraico, eles são traidores, como mostra o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 3, capítulo 19, verso 11, Salmo 5, verso 10, Salmo 7, verso 6. Esse trecho no original hebraico pode ser assim transliterado: usou Elehá Esmohá, que Elohim Misgabe. O salmista, usa a expressão esperar como alguém que, tendo padecido a noite toda, aguarda com ansiedade e esperança pelo amanhecer de um novo dia e a chegada do livramento e da salvação. Somente o crente, o cristão, que aprendeu a depositar toda a sua confiança em Deus, consegue descansar e cantar hinos de gratidão ao Senhor em meio às mais difíceis crises e aflições. O apóstolo Paulo foi um desses cristãos que aprendeu a atravessar noites e noites de provações, certo de que com o amanhecer, com a aurora, viria a salvação do Pai amoroso, como nos mostra Atos 16, 23 a 26, Colossenses 3, 15 a 17 e outros. Então, louve ao Senhor, porque nós somos seguidores de Jesus e temos a certeza de que Deus está ouvindo a nossa oração, e o inimigo se levanta contra nós com tramas e ardis, mas ele se levanta para cair. Ele já caiu. Quando Jesus declarou está consumado, ele já caiu. E depois caiu mais ainda quando Jesus tirou da mão dele a chave da morte e do inferno. E caiu mais ainda com a operação do Espírito Santo, o advento do Espírito Santo, 50 dias depois da morte do Senhor, empoderando a igreja, para que a igreja realizasse a vontade de Deus e salvasse milhões e milhões de pessoas até hoje. E caiu mais ainda quando da volta do Senhor, cairá mais ainda. Quando eu digo caiu, é porque no tempo de Deus não tem essa história de passado, presente e futuro, mas vamos deixar para lá isso agora, para não nos estendermos. Ele cairá por ocasião da volta do nosso Senhor, e ele dobrará os seus joelhos e confessará com a sua boca: Jesus Cristo é o Senhor, juntamente com ele, os seus anjos rebeldes ou demônios, e que muitos chamam por aí de anjo de luz, mas que só se manifestam nas trevas, em salas escuras e outras coisas mais. Não tem nada de anjo de luz, é demônio mesmo. E preste muita atenção. Depois dessa condenação, depois dessa confissão de que Jesus é o Senhor, vai cair mais ainda na sua pena, será penalizado por todo o mal que realizou e vai cair definitivamente quando o Senhor o exterminar. Perceba que no Salmo há um momento em que Davi intercede: olha, não precisa matá-lo, Senhor. Só deixe que vagueiem por aí, humilhados. Depois, mais à frente, ou talvez numa revisão dos filhos levitas, filhos espirituais levitas, então você já vê: destrói-os com a tua ira santa, para que não possam mais existir. Isso já é uma projeção para tudo que aconteceria na história e, sem dúvida nenhuma, uma projeção escatológica. Estamos preparando o ambiente, irmãos. Deus está preparando o ambiente para mais dois ou três capítulos de Apocalipse. Nós estamos indo nesse ritmo porque também trata-se de o livro da revelação de Deus, que É um livro importantíssimo e de uma profundidade maravilhosa que será ministrado a semana que vem. Para concluir, meus queridos irmãos, este é um salmo de súplica e libertação. Se você quiser ter uma proposição para compreendê-lo, então, na concretude da vida de Davi em relação a Saul, é uma súplica de libertação, porque Saul queria matá-lo. Na história de Israel, as nações queriam destruí-la. Na igreja, o inimigo quer impedir o avanço da obra, e assim por diante. Quando Davi está sendo perseguido por Saul, levanta um clamor ao Senhor, pedindo livramento, porque os inimigos e adversários querem alcançá-lo. Suplica por libertação dos homens iníquos e sanguinários. Ele suplica por libertação dessas pessoas que são iníquas e sanguinárias. Ele precisa da libertação. Nós precisamos da libertação. E reconhece que há um levante contra a sua alma, mesmo no momento em que não detecta o pecado ou brecha espiritual. É bom lembrar aqui que não estamos falando daquela ocasião que virá muito posterior na vida de Davi, ele nem assumiu o reinado ainda. Então, aqui não tem assassinato, aqui não tem adultério, aqui só tem um homem que salmodiava a Deus, que vencia o gigante na autoridade de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas com o coração assim absolutamente rendido diante do Senhor. O salmista clama para que o Deus dos exércitos desperte a seu favor e opere uma santa vingança contra os que praticam a violência. Davi sabe que o inimigo é zombador, é acusador, é alardeador de falsidade, mas tem convicção de que o Senhor abaterá o adversário. Sua esperança está em Deus, como refúgio e vitória sobre toda adversidade. Nesta certeza, pede ao Senhor que não os mate no primeiro momento, e sim os disperse, para que fique claro que é o Rei das Nações. E num segundo momento, já disse mais embaixo, aí ele pede pelo seu extermínio, ou foi da sua própria mão, ou alguma das revisões posteriores. O fato é que está registrado na Santíssima Escritura e é importante que nós a observemos exatamente como lá está. Portanto, consideremos como obra de Davi. Num primeiro momento, ele suplica para que eles sejam humilhados, mas num segundo momento, para que sejam exterminados. E é isso que irá acontecer com o maligno, seus demônios e os instrumentos que estão sendo úteis na mão do maligno para tentar atrapalhar a obra do Senhor, e são obstinados em sua maldade e não se rendem, e talvez jamais venham se render, por mais que o evangelho seja pregado, talvez jamais venham se render, como já nos mostra a Bíblia. E esses todos passarão pela condenação, confessarão a Jesus, serão condenados, castigados e depois exterminados. Davi glorifica o Senhor pela sua força e desde o amanhecer do dia louva com alegria pela sua misericórdia. Mesmo sendo pessoas separadas e ungidas por Deus, irmãos, nós estamos sujeitos à luta, às lutas da vida, e estamos sujeitos à inveja e a outros tipos de ataques de ordem espiritual, de ordem emocional, de ordem física, de ordem material. Estamos sujeitos aos ataques. Nesse momento é preciso clamar por libertação ao único Deus, ao nosso Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus manifesto plenamente em Jesus Cristo, o Deus que se fez carne em Jesus Cristo, ao Deus Espírito Santo que capacita a igreja para se livrar de toda armadilha forjada contra nós. É preciso clamar por libertação. E o Senhor nos ouvirá. E Ele que pode nos libertar, vai nos libertar, porque Ele é o Rei das Nações. Oh, aleluia! Ele é o Rei das Nações. Em momentos de luta e de angústia na sua vida, em momentos de perseguição, em momentos de tribulação, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco e dispersará toda a armadilha preparada para nós. Que o Senhor nos fortaleça e continue gerando louvor e alegria em nossos corações. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação e o refúgio e o livramento do Espírito Santo de Deus. De Deus Pai, Filho e Espírito, seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos iniciando um novo mês e quando vocês ouvirem o testemunho do que Deus operou no mês de setembro, eu tenho certeza que o coração de cada um de vocês vai se encher de júbilo. Então, nós teremos um tempo para glorificar, exaltar, bendizer, agradecer. Senhor, obrigado porque o Senhor tem soprado favoravelmente. Mas, ao mesmo tempo, ao iniciar um novo mês, eu convido você a transmitir através do seu telefone, simples assim, para um amigo seu, uma amiga, cristão ou não, o endereço do nosso blog. E se você tiver contato pessoal com alguém, pergunte se ele está disposto a fazer parte do grupo do WhatsApp. Aí você manda, o telefone e nós registramos aqui, ou nome e telefone, tá? Ou peça para a pessoa, nos ligar e nós falaremos com ela e a registraremos, porque nós queremos já. Eu não vou falar isso agora. Primeiro eu quero celebrar o sábado, domingo e a partir de segunda, celebrar as vitórias do mês. Mas depois temos que trabalhar o mês de outubro para avançar no anúncio daquele que é vida, e vida com qualidade, vida abundante e eterna. Então você pode colaborar orando por nós, você pode colaborar contribuindo se desejar, e você pode colaborar transmitindo, perguntando para a pessoa se ela quer fazer parte desse grupo, e sempre oriente, se ela tem 3 ou 4 grupos, fale, olha, deixe esse telefone, perdão, essa participação nesse grupo do Notícias do Pastor Gama, deixe como a sua terceira, quarta opção, não tem problema. Não tem problema. Tem problema se Deus fosse colocado nessa opção, mas desse grupo não, não tem problema. Põe em último. Se você desejar ouvir, você ouve a mensagem naquele dia. E se você não desejar ouvir naquele dia, todas as mensagens são registradas no nosso blog. E aí eu repito para você o blog, bloglogo7.blogspot.com. Bloglogos7.blogspot.com. Blog logo 7, última vez, blog logo 7.blogspot.com. Um grande abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe a família, Deus abençoe sua igreja local, Deus abençoe grandemente sua denominação, Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Aleluia. Amém. Um grande abraço.